Vai outra vez o Galo. Muriqui, é agora. Pedalou, atirou, é gol. Muriqui, 6 minutos do segundo tempo, Muriqui, ele entortou o zagueiro e bateu bonito pro fundo do gol, outra vez o Atlético na cara do gol, desta vez a bola entrou, Muriqui é demais, totalmente demais, virou no Ipatingão, agora 2 para o Atlético, 1 para o Ipatinga, Henrique Silva. Mais uma vez uma grande jogada do ataque atleticano, o Muriqui chegou cara a cara com o goleiro Douglas, ele fingiu que ia bater no canto direito, o goleiro Douglas caiu, mas o Muriqui bateu no canto esquerdo e enriqueceu o placar no Ipatingão, agora Atlético 2, Ipatinga 1.